Alfa Tango Tango, final no 7, reporta final de 3 milhas. O QNH 10, 15. Polo 556, segue via Índia e Alfa, no ponte esperada 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 5. Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, obrigado, 10, no 5. Monitor, Echo 1556, North Charge 1810, ready. Papapapa, Alfa, Tango Tango, autorizado por pistão 7, vento 180 graus, 129. Wall 556, clear line up and take off, runway 10, wind 180 degrees, 1-2 knots. Wall 556, clear for take off, runway 10. Alfa Tango Tango, solo 51, direita papá, frequência livre estacionar, bom dia. São Salvador, Mike Yankee Sierra, concluiu o reboque, concluiu o giro de motores, vai ser 99, pela pessoal, obrigado, bom trabalho. Sim. 556, Arbonet 50, Salvador Departure 120.8. Call Departure 120.8, good day. Departure goal 1556, that's 1.5, climb level 360. Goal 1556, radar contact on departure, climb to flight level 360 via dial departure. Dial departure level 360, 556. Voo 4076, acione identificação, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, informa ajuste no 015. siga 4076. Número 1, na aproximação 11-4076. Autorizado ITAP, o azul 4076. O 1-5-5-6, contacte Recife on frequency 133.25, if unable, 133.95. Salvador, boa tarde, CNR-6, 213. Salvador, bom dia, boa noite, 62. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via rota do plano, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. 1208 controle, 5023 o transponder. Patango, Vitor Kilo Delta, sua identificação. 023, Xanem 62. Barreiro, Xanem Pushback, acionamento. Câmara em condição, número 11. Milhas Nordeste de Salvador. Voe na proa de Bonfi para interceptar a chegada e reporte para a descida. Ente, voe na proa do VR, reporte para a descida, o Vitor Kilo Delta. Vou 1962, vou na Prodic em CAP. Bora, CAP, 1962. Papatango, Vitor, Kilo, Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.015, Vitor, Kilo, Delta. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado, LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, azul 4076. Rato 98 chamou para confins? Sim, se aguarde, Bob. Azul 4463, temos 180 Zé autorizado, aceita? Gente, Salvador para Ilhéus, 180 nível autorizado, via Luf 677, decolada da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Coral. 1-208, controle 0274 no transponder. Barreira de câmera pushback acionamento. Tango Vitor Kilo Delta, confirme, Proa. Ah, está entrando de vista, aqui a 10 graus à direita, deve estar retornando a rota. Gente, Vitor Kilo Delta, reporte para modificação de regras. Acorda. Bom, no 962, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. Autorizado 4.000, comente. Bom, no 962. Estabilizado azul 4076. Azul 4076, completo final do procedimento TVS X-Ray, chame a torre em 1-18-95. 1-18-95, até já. Azul 2771, não aciona identificação. Contato radar, 4 milhas da posição coral, mantenha o nível 170 após coral, voando Mari para interceptar a chegada. Reporte para descida. Apaixonar 6356, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. É a própria autorização Maceió. Voo 1864 para Maceió 350, o nível autorizado via Zampezulo 107. Via colada pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5043 transponder. 1905, o número 64 correto, chama do pushback, acionamento. Tá, 6356, autorizado ITAP. Azul 2771, não desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060, 1015, 2771. Azul 4076, solo aos 11. Chame solo agora, 121, décima 1. 219, solo. 211. 211, obrigado. Salvador, bom dia, 24, 07, lembra, não sei se segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Papatango Vitor Kilo Delta, plano modificado aos 15, 12, desça para 1.500 pés, voo e rotatória. Desceu 1.500, voando rotatória com 1.016, Vitor Kilo Delta. Estabilizado na ILS, voo no 962. Voo no 962, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre 1.8.95. Torre 1895, bom trabalho. Salvador, voo 962, estabilizado na ILS, desalto. 962, boa tarde, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, baixar gravado, como 962. Azul 4076, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 076. Táxi do Sané 62, 13, a bordo 126, alterna Campinas, táxi com 4 horas, Sané 6213, prossegue até através do 05. Até através do 05, Sané 6213. 109. Patango, Vitor Kilo Delta, chame a torre em 198 decimal 95. 195, Vitor Kilo Delta. Ei, Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Kilo Delta, agora está 4 milhas da rotatória, está visual com o campo. Papatango Vitor Kilo Delta, boa tarde, o ajuste 1015, reporte ingressando no final da pista 17. 1015, senhor, só se possível autorizado, a gente pode gerar base aí, Bono Zero, e pensar na parte 3. Fit, reporte ingressão no final da pista 17, aguardando para gerar base para 10. Informa o Boeing da Gol agora 3 milhas, final da 10, Vitor Kilo Delta. Visual, comer, tem condição de se encaixar com o número 2 aí. Fit. Prossegue táxi via Índia e Alfa, no ponto Esperadão no 0, torre 1895, QNH no 095. No 095, aqui é o ponto Espera, 1895, via Índia, Sará 62, na 3, obrigado. Salvador, gol 1864, puxa back para a mente. Boa 64, após a aeronave da Avianca e Braia da Guarda, está livre de pushback no 5, chame para o DAS. Pode até essa pausa, pode desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4.2771. Ponto 2771, reduza a velocidade para 2009. 2009-2778. 2-0-6-2-1-3, ponto de espera pronta. DH-6213, mantém o ponto de espera da 1-0. Será a ponto de espera, Sané. Voo 1962, solo 1-6, libera a direita, solo 1-2-1, décima 1. 1-2-1-1-1-9-6-2. Vitor Kilo Delta, reporte final do 1-0. Reportação 1-0, Vitor Kilo Delta. Solo gol 962, pousou. 962, prossegue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, 962. Começa a utilizar e depois sem parada. Visuais, 1.510, no corredor Veracruz, reporte no através de Paris. Kilo Delta baixou e travou? Tráfego final, baixou e travou, Victor Kilo Delta. Ciente, o Victor Kilo Delta, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Está autorizado, pouso na pistão zero, Victor Kilo Delta. Romeu November Alpha Whisky, confirme a proa. Proa 0, 8, 2, Juliette. Material. Devido a tráfego em aproximação. Aqui vai manter a Maker's Pass e as corredores para melhorar o caminho. Chané 62 no 3, alinhar e manter cabeceira no 0. Ali, manter no 0, Chané. 2.000, 771, não autorizado 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, livre LS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado. 2.000 X-Ray, reportará 2.771. Obrigado, senhora, Chané 6356. Chané 6356, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1.18, decimal 95. 2.9.5, obrigado, bom dia, aeronave da companhia, liberar Juliette, ingresso na mesma, portão 7. Negativo, boa, aeronave da companhia, portão 7, para o 9.5. Tango Vida Kilo Delta, prossegue via Taxiway Alpha Kilo para o Pote 3. Aproximação, informo Airbus da companhia, prestes a iniciar a rolagem na 1.0, aguarda a pista livre, o Oceaner 6356. Gente, aguardando, o Oceaner 6356, reporta a próxima marcadora 1.800 metros, banda de passos aqui no alinhamento. Ciente, o Oceaner 6213, autorizada a decolagem pista 1.0, vento 1.70 graus, 1.2 nós. Livre, cheio, tá. Chané 6356, vento 1.70 graus, 1.0 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Resposta na hora de aula, Chané 6356. Corre, bom, 1864, visual com Airbus da Chané, da Avianca, final do 1.0. Após a passagem do Airbus, alinhar e manter cabeceira 1.0, gol 1864. Oceaner 6213, decolado aos 2-1, no controle agora 1-20, decima 8, bom voo. 208. final de semana. Controle regressando a R6213. Sena R6213, contato radar na decolagem, sua via da EL para o nível de voo 360. Ok, Daniel, 360, Sena R6213, cidade válida. Autorizado Ledo, Sena R6213. Quando Ledo, Sena R6213. Uno, continua a aproximação, aguarda a informação de pista livre. 3771. Oxané 6356, solo aos 22, direita 121, décima 1, solo. 21, obrigado, boa tarde, Oxané 6356. Será avisado aí, Fero. Gente, November Oscar Whisky, reporte rotatória. Reportará rotatória, November Oscar Whisky. Seneme 356, prossegue via Alfa, Chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Seneme 356. Seneme 6213, confirme pro do desvio por quantas milhas. Agora foi 175, já está voltando já para o ar de Leda. Ciente. Azul 2771, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, baixou e travou 2771. 1864, decolado aos 24, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Para o passo 4463, a voz 1245, agora de 45, qualquer na salvação. Azul 4463, segue via Indy Alpha, ponte espera da 10, torre 18 decimal 95, QNH 10 no 5. Ponte Alpha, espera que a por favor. Oceané 6356, ingresso Juliette, remota 13. Juliette, Paloma 3, Oceané 6356. Voo 2067, Guarulhos pronto? Pronto, Salvador Guarulhos, 360, livre autorizado via Uber 10 e segue conforme. Decolda 10, primeira curva à direita. Saída Dael, Leda, Motiva. 120, decimal 8, controle. 5054, transponder. 360, aprovado Guarulhos, Uber 10, decolda 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva, saída. Chamando correto, chame para o tiver escalamento. Romeu November Oscar Whisky, chame a torre 118 decimal 95. Na torre 118 decimal 95, November Oscar Whisky. Azul 4463, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Salvador, November Oscar Whisky na ponta rotatória, tem contato visual com o campo. Papa Romeo, November Oscar Whisky, o ajuste no 0 no 5. Autorizado final da 17, reporte curta final da 17, November Oscar Whisky. Reportará final curta 17, autorizado final da 17, November Oscar Whisky. Azul 2771 no solo aos 27, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita descendo na azul 2771. Tô Delta, autorizado. Reporte para ingresso no pátio principal. Azul 2771. Azul 2771, prossegue via Alfa Kilo para o pátio 3, atentando aos sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, fica atento. Azul 2771. 09. Quatro, Control Delta, ingresso no pátio principal, contorna o grande pátio. Táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 120, versão 1, 1295 para cruzamento. Apenas confirmando o pátio. Stephen 1-33-25, alterno 33-95. Centro Recife, 1-33-25, alternado 1-33-95. Chame 6212-6213. Doutor Salvador, 9 Emirados Paulista, na final da 17. Zembe Oscar Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 160 graus, 12 nós. Autorizado pouso na 17, 9 Emirados Paulista. Azul 4463, decolado aos 28, controle agora 120, decimal 8, deu um bom voo. 208, Azul 4463, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, passando 1.17. Azul 4463, contato radar na decolagem, subo para nível 180, direto coral. 180, direto coral, Azul 4463. Possibilidade do 1.60 para o Azul 4463? Mas tem, 1.60, 4463. 1.60, obrigado. Uno 864, chame centro Recife em 1.25.45, alterno 1.26.85. Romeu November, Oscar Whisky no solo aos 3-0, confirmando pátio. Autorizado backtrack, até a bata, reporta liberando a pista, November, Oscar Whisky. O Vitor Kilo Delta, autorizado cruzamento do 17 até o hangar da Baité, frequência livre no corte. 167, agora push. Autorizado, champanhe. Fiat November Oscar Whiskey, frequência livre no corte, boa tarde. O 4089, prossiga. Só confirmando, qual foi a saída prevista para a vitória do Rio de Janeiro? Saída da EL. Voo 2067 com 143 a bordo, 3 horas e 40 já dormi, alternando o Galeão. 2067, livre táxi, Batman Indy Alpha, ponto espera 1895, ajuste no 095, boa viagem. Batman Indy Alpha, no 095, obrigado, bom dia 2067. Salvador, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Próximo, ponto zero, ponto zero, pronto. Voo 2067, autorizado a alinhar e decolar pista 10. O vento 1970 graus, 10 nós. Autorizado ingresso, decolagem 10, voo 2067. Weber Alfa, aguarde só um instante a cópia, confirme a intenção do voo. Corredor forte, corredor cheio. Número 2, aguarde a cópia, ajuste o manequim. O 2067 decolado aos 40, controle 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, um bom dia, 2067. Se mantenha nível 160, chame Ilhéus em 120 decimal 1. Voo 2067, decolou na sua escuta, cruzando à direita, Mazael. Voo 2067, contato radar, suba para nível 360, direto Leda. Ok, 360, na proa de Leda, voo 2067. Papa Tango Charlie, Juliette Novembro, prossiga. Tarde de leste de novembro, efetuando reboque de faixa. Afirmativo. Tá, Juliette Novembro, confirme, sua permissão é para os dias 3 e 4 de maio. Confirme, pessoal. A sua permissão para reboque de faixa é para os dias 3 e 4 de maio. Mostra o dia 2 no documento. positivo. É, tem que retornar. A sua permissão está apenas para os dias 3 e 4 de maio, Charlie Juliette 90. Está mantendo qual setor, Charlie Juliette 90? Está mantendo qual setor do corredor Caixa Prego? Salvador, Serra, November, Delta Hotel, 105. Decola a pista 97, curva à direita, corredor Axé. Controle 1208, transponder 5053. O Edo November, após a decolagem da 97, está restrito 1000 pés, aguardando a atenção do controle para 105. Chame a torre 1895, finalmente táxi de decolagem 1015. Índia November Alpha, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas e após retorna para Salvador. Decola a pista 97, curva à esquerda, ingressa no corredor forte 1000 pés, controle 1208, transponder 0126, o Índia November Alpha. Gol 2067, vou em Mótiva. Vou no Mótiva, obrigado. Meu índice que eu acho que é bravo, controle. Reporte para ingresso 97, Eco Zulu, November. É, toque remetido em Mata do São João. Recente. Papa Romeu Whisky, eu acho que é bravo, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-5, livre das restrições de velocidade em carta. Eco Zulu November autorizado, ingresso.